Cadê você? Cadê você? Viemos lhe perguntar, prometeu a nos ajudar. Agrades por um voto no tempo de eleição, mas depois que foi eleito se demonstrou um ladrão. Chamado de excelência, esqueceu do povo, mas esquece que um dia, pois precisará de novo. Vai virar nos perguntar, cadê o povo? Pois o povo em voz alta lhe responderá: queremos no poder um homem para governar, e não um explorador que só quer aproveitar. Aproveitam-se da desinformação que é maior, mas do jeito que vai indo está de mal a pior. Políticos honestos somente em televisores, mas os seus objetivos são as suas comissões. Esses porcos estão engordando em nossas costas. Contou uma história linda dizendo que é patriota. Ultimamente os protestos são a voz dos rappers, ao menos os que nos ouvem, pois verá que é o certo. O engano predomina-se toda a população, mas com todos mente atenta faremos uma união. O engano predomina-se toda a população, mas com todos mente atenta faremos uma união. Conflito nega isso aí tal. População unida, pois jamais será vencida. Pretendemos no governo uma voz esclarecida. Não estamos desorganizando sua mente, só dizemos a verdade do que é atualmente. E essa fase em que estamos é desagradável. Vivemos uma história que não é muito notável. Para eles não passamos de simples gotículas. Desfazem-se de nós como fôssemos partículas. No momento deslocado está toda a nação, pois queremos o progresso, não que vote escravidão. Educação, previdência, alimento e saúde, tudo isso é sonegado e ninguém toma atitude. Todos colarinho branco e jamais serão punidos. Dão entrada no processo e na verdade irá partir. Caso encerrado, pois efeito nenhum fez. O que podemos fazer é se conscientizar de vez. O engano predomina sem toda a população, mas com todos mente atenta faremos uma união. O engano predomina sem toda a população, mas com todos mente atenta faremos uma união. Voto e consciência são as nossas armas. Devemos nos expressar, tudo isso é o que importa. Segurança nem comento, pois isso não aguento. Já sabemos o dilema e qual é seu fundamento. Cidadão de cor é discriminado. Não importa sua cor, é preto, é culpado. Não desejo morte para meus irmãos, e quanto menos quero vê-los numa prisão. Tantos poderosos eu quero é mais crescer, e na minha vida pretendo esparecer. Tenho para mim uma visão do futuro, pois não vou cruzar os braços e assistir esse absurdo. Somos conflito negro, estou ciente do que falo, pois não sou um nego à toa, apenas digo a verdade. Acredite, manos matam e roubam pela mera precisão. Encontrei uma saída, senão logo rodarão. Fudido vai estar se de repente cairá. Será torturado e brevemente morrerá. Estudo e trabalho são nossa observação, pois jamais seremos negros com tal estagnação. Defino esse assunto com apenas um dilema. Preste atenção no voto, senão irá causar problema. E o engano predomina sem toda a população, mas com todos mente atenta faremos uma união.